Doutor Salvador, Coro 606, boa noite, informação Bravo. Coro 606, ação de identificação, dessa via chegada a Mari, o ajuste em Salvador no 04. Identificou via Mari 1606, após TAP, intenção completar a RNAVE no 366. Gente. Obrigado. Salvador, Europe 083, approaching Palo. Roger, 040, Europa 083. 040 level, I understand. That's correct, sir. We maintain 040 in Palo, Europa 083. Jetman 701, desce para 2000 pés, ajuste no 04. Vetor radar para sequenciamento, mantenha a proa 030, seu limite ao localizador. 030 a proa, limitado localizador, desce até 2000, ajustando agora no 04, 6701. Europa 083, pelo position, descent 2,000 feet and declare to intercept the final approach. Runway 10, ILS, runway 10, glide is not available. Our clear to descend to 2,000 and to complete ILS without glide path, runway 10, Europa 083. Estão fazendo pequenos desvios aqui, ok? 7606. Autorizado, chamar o táxi. Chamada táxi, 3 Jet 701, na direita pro 050, autorizada final da pista no 0 sem glide. É a direita 050, autorizado LS sem glide, 670. Pode voar na prova de TAP, está no finalzinho do desvio. Frente, vou ITAP. 606. 083, complete final approach, contact tower, frequency 118.6. 118.6, right, you're up 083. Salvador Tower, Europa 083, on dial 10. Europa 083, I have you in sight, check landing gear, clear to land at runway 10. The wind is 120 degrees with 10 knots. QNH is 1014. The first 90 meters of runway 10 are closed. Okay, clear to land on runway 10. Copy to rise. The aperture is free. Aperta aproximação, número 2, chame torre, 18 decimal 6. 18,6 como número 2, obrigado, mensagem de aeronave. Torre, muito boa noite, Objeto 670, estabilizado a 3 de dona. Sente, chame passando Simbra com cheque de trem. Positivo, reportar lá em Simbra. Europa 083, on the ground at 43, vacating the runway, proceed your taxi via taxiways Alpha Juliet to gate 10. Alpha Juliet to gate 10, we proceed to Europa 083. That's affirmative, remain on this frequency. Remain. Salvador 3187 para o taxi. Estamos com 77 a bordo. Autonomia de 3 horas com 50 minutos, alternando o Natal. Cliente, táxi autorizado via Juliette Alpha. Ponto espera da Charlie, vai chamar pronto para ingresso e decolagem. Juliette Alpha, chamará, 3 horas, sou cima e baixo travado, Mercedes 01. Mercedes 01, autorizado pouso pista no 0, 130 graus com uma dúzia, ajuste 1014, primeiros 90 metros de pista fechados. Positivo, cliente da pista, livre pouso, Mercedes 01. Salvador, Europa 03, we are approaching Juliet. Clear to enter the main apron to the stand 10. Stay clear to enter the main apron for 10, Europa 083. Salvador 3178, ponto de espera da 10-1. 3178 ali mantém. Ali mantém 90, tá 3178. Jet 6701 no solo aos 47, livrando a pista, prossegue táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 6701. Torre Salvador, boa noite, voo no 606. Deixa eu ver aqui, 3 milhas do 372, baixar travado. Sente quando 606, guarda a pista livre, 130 graus, com uma 12, 1014 no ajuste. 606. 3178, autorizado decolar da pista no 0, 130 graus, com uma 12, 1014 no ajuste. Livre decolar então no 0, 3178. No 0 no 4. Salvador Ground, Europa 083. Hi, Europa 083. Yes, we are approaching the stand number 10 and we have failure in our auxiliary power unit. Request electrical appliance just on arrival, immediate arrival, so we can just stop the engines. Preceded by one. 49, chama controle 1935 com voo. 1935, boa noite. Voo 606 autorizado pouso pista no 0, 130 graus com uma 12, 1014 no ajuste, os primeiros 90 metros de pista fechados. Sexta restrição, livre pouso, voo 606. Controle, boa noite, OTA 3178, decolado, cruzador, já peço. Boa noite, OTA 3178, vigilância radar, sobe o 310. Vigilância para 310, 3178. Europa 03, have the ground personnel arrived? Yes, we have the ground personnel around, but they don't understand we need electrical power. Nobody give us electrical supply. Please tell them that we have to contact. We need urgently electrical supply. What do you need? Could you please confirm? Yes, please tell them we need the auxiliary power unit right away. Right away, if the problem is, so we can stop the engine. Automatic power unit. No, electrical power unit. Electrical ground power unit. Electrical ground power. We need electrical ground power immediately. Okay, let's call GPU, okay. 606 no solo 51, livrando pista, táxi via Alfa, Juliette, portão 8. Ana Fox, Juliette Alfa, pode repetir o gate, voo 606? Gate vai ser 8. Ok, gate 8, voo 606, vai chamar o solo. Mandei, você escuta. Ok, na escuta lá então, voo 606. O 78 chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, da 3178. Controle Salvador, boa noite, TAM 3520, com informação Bravo, perdeu contato com o centro, passou nível 120 para o 110. TAM 3520, essa via AMAN, acione identificação, ajuste no 0 no 4. Via AMAN, o 3520 da TAM. Sete Tango Salvador. Qual sua procedência, Luiz Kent Tango? Cento e cinquenta milhas na 317, você está na área do centro Recife. Frequência 1.685.125.45. Caso negativo, retorna a essa frequência. Tango, qual é o seu nível? Que tango? Você manda o seu nível? Aciona 5025. Eu não vou autorizar o seu nível 190 porque eu não tenho visualização do seu tráfego. Eu não tenho conhecimento de tráfego perto da sua aeronave. Você vai acionar 5025 e tentar novo contato com o centro. Boa noite, é o Gol 107, não passa mais, não, bravo. Boa noite, Gol 107, 104. Sem identificação, dessa via chegada MAN, ajuste 10, 104. Boa noite, via chegada MAN, está com a proa 80 por 15 milhas e após a proa MAN devido à formação, ok? Ciente. Pretende efetuar o R nave da pista Mazela. Ciente, Gol 7-4. No 7-4, após a posição Tóquio, eu vou para o Serra Vita 366, final do R nave, 1014. Positivo, após Tóquio 366, 1014. Autorizada a final da pista 1-0, ele é sem glide. Autorizada a final, ele é sem glide 1-0, 3-5-2-0.